Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós estamos começando mais uma semana e nós desejamos realmente que a cada dia o Espírito do Senhor nos dirija, nos conduza. O dito popular diz: todos são filhos de Deus, mas a Bíblia diz: os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Que você seja guiado pelo Espírito Santo. Se você tem alguma dificuldade de entender o que é isso, ou de ouvir o Espírito Santo durante o dia te guiando nas mínimas coisas, você pode buscar do Senhor, você pode buscar de um discipulador, você pode vir a nós. Eu quero aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente vê tanta gente, irmãos, que às vezes até dentro da igreja, mas não consegue ser guiado pelo Espírito Santo. A mente está sempre pensando da forma humana. É como Jesus disse à mulher samaritana: se você soubesse quem sou eu e que água que eu te daria, você me pediria, eu te daria de beber e você nunca mais ia ter sede. Ela não conseguia pensar nas coisas espirituais. Ela só falou assim: ah, então é melhor, porque eu venho aqui duas vezes por dia, vezes 30 dias no mês, é muito pesado para mim, se eu não precisar vir aqui, mas vai ser muito bom. A única forma de pensar dela era a forma natural, terrena, carnal. E, às vezes, a gente enfrenta muitas dificuldades porque a gente ainda não entendeu espiritualmente as coisas que nos cercam. E o Espírito Santo de Deus sabe tudo de Deus. E o Espírito Santo de Deus pode nos guiar em todas as coisas. Eu estou ministrando junto com os demais irmãos. Nós estamos proclamando o limiar 10 anos. Essa foi uma palavra que Deus me deu. Você vai celebrar com a igreja o limiar 10 anos. E eu fui, o Espírito Santo foi me dizendo, eu fui revisando tudo que estava escrito, tudo que já havia sido profetizado, pregado, nesses anos, principalmente nos aniversários da igreja, e eu vi claramente que o Senhor já tinha anunciado uma caminhada crescente até os 10 anos. E é coerente o que o Senhor está nos dizendo, limiar 10 anos, nós vamos atravessar um limiar. E o Senhor tem nos preparado para isso. Nós vamos, como igreja local, nessa localidade, na vida individual de cada discípulo, mas também na vida da cidade, nós vamos alcançar uma estação, uma instância mais intensa ainda de proclamação, de evangelho, de comunhão, de servir as igrejas da cidade. E um dos sinais lindos que Deus nos deu foi esse equipamento que Deus está nos dando para nós multiplicarmos a publicação pela internet. A Dani, outro dia, fez questão de lembrar: só nós precisamos evidenciar isso para os irmãos. Nós podemos estar aqui num auditório pequeno, com um grupo pequeno, mas o que Deus está gerando aqui está abençoando milhares de pessoas ao redor. Irmão, nós podemos achar o que for, nós podemos estar do jeito que for, Deus está usando o que ministra a nós como igreja para abençoar milhares de pessoas. Eu estou testemunhando todas as vezes, eu saio de viagem e volto com testemunhos de pessoas: eu estou ouvindo, eu estou recebendo, eu estou baixando, eu assisto os cultos, eu gravo CDs, eu copio as mensagens, eu copio as apostilas. Eu fui ministrar esses dias agora numa grande igreja do Rio de Janeiro. São 73 igrejas espalhadas, não só no Rio, mas também em outros estados e fora do país. E aquele pastor que cuida dos diáconos falou assim: eu baixei todos os estudos sobre diáconos de vocês e nós distribuímos para os nossos diáconos e nós estamos ensinando, e tem sido uma bênção. Então, irmão, esse é um ponto que nós precisamos colocar diante de Deus como louvor e gratidão. Deus está nos permitindo, como deu um sonho a Consuelo alguns anos atrás. Deus mostrou a Consuelo esse lugar, um celeiro. E daqui saindo alimento para muitos lugares. Foi um sonho que ela teve. E na época que ela contou, a gente achava interessante, bonito, isso é de Deus, isso é bíblico. Mas no decorrer desses anos, nós estamos vendo que é um fato, é uma realidade. Deus está usando as nossas vidas, o ministério da igreja, cada irmão que está crescendo, servindo, semeando, para alcançar milhares de pessoas ao redor do mundo. E com esse novo equipamento, nós estamos ampliando o alcance pela internet. Ele ainda não foi instalado, está num processo de instalação, configuração, mas mais alguns dias nós já vamos ver os equipamentos aí no ar, a nova transmissão pela internet dos cultos e mais pessoas sendo alcançadas. Louvado seja o Senhor por isso. E durante esse tempo, até a nossa celebração de 10 anos, o Senhor tem me instruído a ministrar alguns princípios, alguns fundamentos doutrinários, algumas verdades, algumas experiências que geraram a nossa vida nesses 10 anos e vão nos dar plataforma, alicerce sólido para os próximos 10 anos. E está disponível no site, e eu quero incentivar você a ouvir as ministrações. E hoje eu queria compartilhar um testemunho, porque a gente vê, quando Deus opera de uma forma real, sempre fica uma história que edifica, um testemunho que edifica. E nós vamos intensificar a publicação dos testemunhos da nossa história. Então, semana passada, eu ministrei à noite e eu contei uma história para vocês aqui sobre um fato tão marcante do que Deus fez no início da nossa vida como igreja e que explica, que mostra como Deus nos estabeleceu como igreja. Você vai encontrar lá no site, você vai encontrar com o título Zorobabel. Zorobabel. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um fato. Então leia primeiro comigo em Efésios capítulo 4. Essas ministrações, elas estão se tornando um conjunto de mensagens, de ministrações, quase que obrigatório, vital, fundamental para cada membro da igreja e para aqueles irmãos que Deus vai salvar e trazer para cá, ou até mesmo aqueles irmãos que Deus vai trazer de outras cidades, de outros lugares, até mesmo de outras igrejas para caminhar conosco. Se é o Senhor que está trazendo, haverá frutificação e bênção. E em Efésios capítulo 4, nós lemos assim a partir do verso 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tendo em vista, ele fez isso com o objetivo de aperfeiçoar os santos. Diga comigo, aperfeiçoar a mim. Para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus dá pastores, profetas, evangelistas, mestres, Deus dá apóstolos para a edificação do corpo. E a edificação do corpo se dá pelo aperfeiçoamento dos santos que vão desenvolver o ministério. Então, sempre que eu leio esse versículo, o Espírito Santo me lembra. Então, se lembre que você precisa ser aperfeiçoado. Quando você tiver muita convicção de alguma coisa que tinha que acontecer, primeiro lembre-se de que você precisa ser aperfeiçoado. Eu tenho muitos irmãos, pastores, líderes, mais velhos do que eu. Muitos, muito mais velhos do que eu. E Deus tem me permitido aprender algumas coisas com esses irmãos. Eu não sei se eu ainda estou colocando em prática tudo, porque eu ainda estou muito imaturo. Mas o Espírito Santo o tempo todo está me lembrando: olha o que eu te mostrei, olha o que eu te ensinei, olha o que aquela pessoa te disse. E todas as vezes, o Senhor sempre mostra que esses irmãos mais velhos que eu já estão agindo diferente, já estão pensando diferente. Mesmo que eles tenham uma opinião diferente, uma forma diferente de viver o reino, eles estão sempre mais parecidos com Jesus na mansidão, na humildade, no serviço, na cooperação, no construir. E todas as vezes que eu falhei e tive um desses irmãos de perto, eles prontamente vieram para me ajudar a melhorar. E o Espírito Santo está sempre nos lembrando, irmão, filho, você precisa ser aperfeiçoado. E uma das coisas que eu vejo nesses irmãos mesmo é que eles estão sempre prontos a serem aperfeiçoados. Então, nós sempre hospedamos o Dr. Russell Shedd, que é um desses irmãos. E todas as vezes que ele vem, nós saímos para caminhar juntos. Ele caminha muito cedinho, nós saímos para caminhar. O Geraldo já teve essa oportunidade também. Irmãos, é muito abençoador. E, de vez em quando, o irmão Shedd vira assim, o que, que o irmão acha do versículo tal? A primeira vez eu falei assim, ah, qual que é? Como que eu vou? Depois eu fiquei assim, meio cismado, meio desconfiado, por que, que ele estava perguntando, mas com o acostumar desse relacionamento, dessa forma dele conversar, eu fui entendendo que ele não estava só puxando assunto. Muito menos ele estava querendo ver se eu sabia alguma coisa, porque ele sabia. Eu fui vendo que ele realmente, de forma simples, sincera diante do Senhor, estava buscando mais elementos para o estudo daquele assunto, daquele versículo bíblico. E ele buscando aperfeiçoar o que ele sabia, ou buscando saber o que ele ainda não tinha alcançado, mesmo com alguém como eu, tão mais novo do que ele e tão mais limitado que ele. Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres sobre a nossa vida para o nosso aperfeiçoamento. Esse é um valor da igreja local que nós não encontramos em nenhum outro lugar. Esse é um valor que pode ser um referencial sólido para mim e para você. Se eu não estiver convivendo e tendo sobre mim ou ao meu redor, junto comigo, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, eu provavelmente não estou sendo aperfeiçoado. Consequentemente, não estou desempenhando o ministério e certamente não estou cooperando para a edificação do corpo de Cristo. Posso até estar sendo muito abençoado financeiramente, meus negócios, meu casamento, mas eu preciso estar vinculado no corpo de Cristo. Paulo continua dizendo, ele, versículo 13, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Andar vinculado. Foi uma coisa muito interessante, que no dia 2 de setembro de 2004, nós já tínhamos o programa de televisão desde novembro de 2003, nós já estávamos reunindo na Associação Médica e nem imaginávamos que isso se tornaria a igreja local. Estamos reunindo desde maio, junho, e Deus deu uma palavra clara. Deus usou a vida do Geraldo, Deus foi mostrando, e Deus me trouxe uma palavra clara que era para discipular aqueles irmãos que estavam se convertendo, que vinham na Associação Médica a convite do programa de televisão. Cada semana nós tínhamos lá 10, 12, 15 pessoas se entregando a Jesus, se convertendo, e até hoje nós temos muitos irmãos que se converteram naqueles dias. Aquilo foi um tempo tão maravilhoso, e um dia o Senhor falou claramente comigo, apesar do Geraldo sempre falar, de outros irmãos já falarem, de Deus ter mandado o pastor Cláudio Camp, viajamos juntos, fomos ministrar em Salvador, em Feira de Santana, e viajamos de Salvador para Belo Horizonte, e Deus usou o irmão Cláudio Camp para ministrar a mim o que ia ser minha vida, mas eu nem enxergava. Era muita viagem, meu ministério servindo as igrejas, os congressos no Brasil, fora do Brasil. Eu tinha viagem quase todos os dias. Eu ficava aqui em Belo Horizonte dois ou três dias na semana, e terça ou quarta, terça, quarta e quinta. E O programa de televisão foi uma resposta de Deus, de uma oração minha, pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda a ficar mais em Belo Horizonte. E eu assumi o programa ao vivo toda sexta-feira. Eu já tinha que estar sexta-feira, eu tinha que estar sábado, eu tinha que estar quinta-feira para preparar o programa. Eu fui diminuindo as viagens até que o Senhor falou, agora você vai cuidar dessas vidas. E eu olhei minha agenda, eu tinha mais um compromisso, que era o compromisso do final de semana do dia 4 de setembro. Os outros finais de semana estavam quase todos vagos. Assim, que coisa esquisita, eu não vi isso acontecer na minha agenda. E Deus falava comigo assim, mas eu preparei isso. É porque a partir de agora você vai cuidar dessas vidas, nos cultos, no final de semana, ministrando, discipulando durante a semana. E no dia 2 de setembro, eu tinha que fazer uma viagem, era o último compromisso que eu tinha, num final de semana, que eu não podia mudar de forma alguma. E eu ia ministrar num congresso em New Jersey. A igreja Projeto Vida Nova de Irajá, na cidade de Newark, o pastor era o Moisés Malafaia, e eu estava questionando um pouco o Senhor, Senhor, eu estou indo ministrar um final de semana, são 3 ou 4 reuniões só, é muito caro para os irmãos me levarem, me hospedarem, a passagem, as despesas, tudo muito caro, e eles ainda vão levar o Azaf. Vai chegar lá, nós vamos ter que dividir as 3 ou 4 reuniões para que nós dois ministremos. É muito pouco tempo para ministrar para tanta despesa e tanto trabalho, eu viajando tão longe. E eu não entendi aquilo. Ah, mas tá bom, então vamos. Vai ser bom que eu vou estar com o Azaf. Eu gosto muito do Azaf. A gente já era amigo há alguns anos. E eu embarquei. Quando eu entrei no aeroporto, entrei pelo aeroporto de Atlanta, o policial da imigração me pediu os passaportes, eu tinha 2 passaportes, um passaporte onde estava o meu visto americano, que era um passaporte vencido, e um passaporte novo, eu precisava andar com os dois, porque o passaporte que valia era o novo, e o visto estava no antigo, e o policial achou aquilo esquisito. Não sei porquê, ele achou aquilo estranho, começou a fazer umas perguntas, olhar assim para mim. Aí eu vi, ele pegou um saco plástico, colocou meus documentos, lacrou. Eu falei assim, ah, vai me mandar para a salinha. Anos, muitos anos viajando para os Estados Unidos, eu nunca tinha entrado naquela salinha de forma nenhuma. Só a irmã Jamile, que conhece bem a salinha da alfândega em Israel. E chegou lá, tinha uma mulher policial, parecendo russa, uma altura enorme, coisa grandona, falava meio assim, estúpido. E ela começou a me afrontar. E ela começou a me dizer que eu era um mentiroso. E ela começou a me dizer que eu estava lá com outras intenções. E aconteceu que, além de eu estar com os 2 passaportes, que não deveria ser algo estranho para eles, mas além de eu estar com os passaportes, eu me esqueci do endereço onde eu ia ficar. Qual endereço você vai ficar? Eu falei, sim, senhora, o meu amigo Moisés Malafaia, lá em New Jersey, está me esperando no aeroporto, ele que está me colocando num hotel, eu não sei o endereço. E aquilo deu uma confusão feia. E ela me chamava de novo, mandava sentar, me chamava de novo, e ela perguntava tudo de novo. E uma hora falou assim, até agora você não me explicou, o que é isso? Eu falei, Senhor, eu não sou um bandido, eu não estou vindo aqui. Meu Deus, e o Espírito Santo falou comigo assim, só responda o que ela perguntar, o mínimo possível, porque ela está disposta a te mandar de volta. Se você for de volta para o Brasil, eles te deportarem, não te aceitarem aqui, domingo que vem você começa o culto, o primeiro culto na igreja. Algumas pessoas vão dizer, viu que não é nada de Deus? Algumas pessoas vão dizer, que bênção é essa? Que você vai estar com seu ânimo, moral, a fé abaladas. Filho, o diabo quer te mandar de volta, te impedir. Cuide de não responder nada, não reaja, não... E ela só perguntava, eu respondia tudo de novo, falava tudo de novo mansamente. E ela mandava sentar, e aquilo foi me atribulando. Eu falei assim, já perdi o avião. A Azaf, o Moisés Malafaia já estão lá em New Jersey me esperando e não sabem que eu não voltei, que eu não fui. Vai ser complicado, Senhor. E se eu tiver que voltar para o Brasil, se Ele não me deixar entrar? Ela me chamou de novo. E eu falei assim, Deus, já tem uma hora que eu estou no interrogatório que eu não aguento mais. Aí o Senhor falou comigo assim, agora ore. E ela começou a fazer as mesmas perguntas de novo e me chamou de mentiroso. E eu olhei nos olhos dela, assim, para cima, porque ela era enorme. Eu olhei nos olhos dela e comecei a orar em português. Em nome do Senhor Jesus, eu, ministro do meu Senhor, estou aqui para fazer a obra de Deus. Eu vim aqui para ministrar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Foi Deus quem me trouxe aqui e eu repreendo todo o espírito maligno que intenta contra mim. Ela foi arregalando os olhos assim, ela puxou meu passaporte, pegou uns carimbos, foi batendo aqui com raiva e disse, go ahead, go ahead, go ahead, go, go, go, go. Vai embora, sobe, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ela, na verdade, ficou perturbada espiritualmente, aqueles espíritos foram confrontados. Eu saí do outro lado, peguei minha bagagem, fui ver onde tinha voo, que horas tinha voo para Atlanta, para New Jersey, e aí remarquei meu voo, me assentei, um franguinho desolado, assim, igual aqueles espiões lá da Terra Prometida, eu me via como um gafanhoto, assim. Deus, que humilhação, Deus, que coisa. E aí eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que isso aconteceu? E o Espírito do Senhor me respondeu, com muita clareza, a voz audível. Filho, você vai começar uma estação importantíssima da sua vida. Você vai cuidar do meu rebanho. Um dia antes de eu viajar, nós já tínhamos nos desligado da Igreja Batista Getsemane. Nós já tínhamos nos desligado de lá e já não tínhamos mais pastores sobre nossa vida. E o Espírito Santo falou assim, eu quero te ensinar sobre vínculos e cobertura. Eu permiti, porque o diabo queria cirandar, porque você está sem cobertura espiritual. E eu quero que você saiba do que está acontecendo no mundo espiritual contra a sua vida e contra a obra que eu tenho com esse rebanho. Deus, que coisa! É, meu filho, o mundo espiritual é real. As guerras espirituais são reais. O diabo gostaria muito de te mandar de volta, humilhado, rebaixado, sem força, sem ânimo, triste, e ainda dar a alguns o motivo para dizer, viu que Deus não está nisso, não? Viu que as coisas não estão indo bem. Peguei o voo e cheguei em New Jersey, estava lá o Moisés Malafaia, estava lá o Azaf Borba. E interessante que eles foram com um irmão da igreja, com uma limusine. E me receberam com uma limusine. Falei, sim. Porque o irmão trabalha com a limusine, ele tem uma limusine, ele se dispôs a ir me buscar, só por isso. Mas aquilo foi interessante. Eu me assentei no banco de trás, o Moisés Malafaia estava na frente, o irmão motorista, o Azaf aqui, e eu comecei a contar tudo o que havia acontecido. E o Azaf me abraçou assim, ô, meu filho, nós vamos para casa agora. E nós fomos para casa do Moisés Malafaia. E nós passamos uma tarde no quarto onde o Azaf estava hospedado. Havia uma cama de casal, o Azaf deitado ali, eu deitei, cansado, com sono, e nós começamos a conversar. E ali, naquele dia, Deus permitiu uma aliança Então Asaf disse, então eu faço uma aliança com você, de pastorear a sua vida. Eu e a Rosana pastorearmos você e a Daniela. E a partir de agora vocês não estão sem cobertura. A partir de agora eu declaro em nome do Senhor, todo espírito intenta contra vocês, contra a vida da igreja, contra essa obra que se inicia, não prevalecerá. Irmãos, você não tem noção do que foi aquilo naquele dia. Do que foi voltar daquela viagem tão maravilhosa, tão abençoada, apesar daquela guerra tão violenta. E começar o primeiro culto da igreja, dia 12 de setembro, debaixo de cobertura pastoral. E nós sabemos nesses 10 anos que também debaixo de cobertura profética, quantas vezes Deus usou Asaf e a Rosana para profetizarem sobre nós. Debaixo de cobertura apostólica, todas as vezes que o Asaf vem ministrar a nós, ele traz uma palavra de edificação do reino, do corpo de Cristo, uma palavra apostólica. De ensino, de graça. Irmãos, nesses 10 anos, quantas vezes, pelas madrugadas, essa semana, lá em Conselheiro Pena, eu com o Asaf lá, os dois deitados lá numa poltrona, lá e conversando, e ouvindo, e buscando, e orando. Quantas vezes eu, a Dani, Asaf e Rosana, sendo ministrados, corrigidos, ensinados. Eu posso dizer a você que tantas palavras malditas que foram lançadas foram simplesmente apagadas com o escudo da fé, porque nós temos pastores sobre nós. Estamos perdendo a noção do que é ter pastor sobre nós. Estamos nos tornando cada dia mais independentes e senhores de nós mesmos. E perdemos uma graça maravilhosa do corpo de Cristo. Eu não estou falando que é para ter a pessoa que toda vez que você precisa de oração, é ele que faz oração, toda vez que precisa de uma ajuda, é ele que faz oração. Não estou falando daquele pastor, aquela figura religiosa que é o super-homem que resolve tudo e atende todo mundo, porque eu não sou essa pessoa. Mas espiritualmente, mesmo que o Asaf esteja longe, ele é uma aliança de amizade, de fidelidade, de amor, de serviço. E às vezes, quando eu não estou bem, eu sei que ele me liga. E eu sei por que ele me liga. Não é o Espírito Santo tanto que fala com ele, não. Mas o Espírito Santo usa a minha esposa que liga para o Asaf. O sócio não está bem. E daí a pouco eu sei que vem um telefonema do Asaf. Filho, o que é? Oi, irmão. Nós estamos vivenciando o limiar 10 anos. E eu queria ministrar isso a você. Que você seja uma pessoa que zela pelos vínculos do corpo da igreja local como o maior tesouro que Deus te deu para essa vida terrena. No decorrer dos anos, vencendo todas as lutas, caminhando todas as milhas, comendo todos os sacos de sal, mas sempre debaixo da autoridade da palavra, debaixo da autoridade do corpo, e para que isso seja viável, possível, debaixo da autoridade da cruz. O Senhor tem me mostrado que muitos que nascem na igreja local, eles desenvolvem a aliança de uma forma tão natural, tão maravilhosa. Muitos que nascem na igreja local precisam passar por experiências de cruz, de renúncia, para morrerem e serem uma semente que germina e nasce de novo na vida da igreja local, na aliança, nos vínculos do corpo da igreja local. Os que vêm de outras igrejas, porque Deus permite isso, irmão. Nosso desejo é que nós tenhamos pessoas que nasceram de novo aqui. Nós não queremos ir a igreja nenhuma, chamar membros de outra igreja. Nunca fizemos isso aqui, não vamos fazer e até dificultamos. Mas Deus manda pessoas. Deus permite isso. E nós temos o zelo de ir lá aos pastores e conversar, e buscar, e conversar, e ter ter luz em todo esse processo. Mas cada irmão que vem de outra igreja, ele vai ter a oportunidade de renúncia, de autoridade da cruz. E se ele se submete, É no que nós estamos vivendo, é na missão que Deus nos deu, é na forma como o Senhor nos faz aplicar o reino dEle nas pequenas coisas. Se esse irmão se submete, ele gera aliança. Porque a aliança passa pelo caminho da cruz, da renúncia, do não vivo eu. É um parâmetro para nós como membros de igreja. Eu não quero, Senhor, apenas receber bênçãos do Senhor. Eu não quero apenas estar num lugar e gostar de algo. Eu não quero estar num lugar porque eu gosto de algo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas optam pelo que lhe é mais conveniente. É mais conveniente hoje eu ir ao culto, então eu vou. Não é conveniente hoje eu ir ao culto, então eu não vou. Ah, quem sabe eu vou à noite. Então, já que não deu para ir de manhã, eu vou à noite. E aí nós vemos muitos irmãos que não conseguem também vir à noite. Então, tem uma semana, duas semanas. É conveniente. Não, para mim é conveniente não ouvir essa mensagem. Então, eu prefiro ir para a internet, que eu já tenho fulano, ciclano, já estão até no meu favoritos. Eu já sei que horas eles pregam, eu já sei que horas é o culto lá, eu assisto porque eu gosto daquela mensagem. É conveniente para mim, eu gosto, eu seleciono o que eu gosto, o que eu quero. Nós estamos vivendo essa sociedade. E o meu desejo, minha esperança realmente é que você não seja um desses. Senhor, eu quero a autoridade da palavra, a autoridade do corpo e a autoridade da cruz sobre a minha vida. Eu quero ouvir o que eu não gosto de ouvir. Eu quero alguém interferindo em alguma coisa em teu nome que eu gostaria de deixar do jeito que está, mas eu quero ser aperfeiçoado por ti através desses ministérios que o Senhor mesmo concedeu à igreja local. Eu quero, Senhor. Eu quero. Está tudo muito bem, tem muito tempo que não tem uma reforma aqui dentro de mim. Está errado, Senhor. Eu preciso ser abalado, eu preciso ser mexido em alguma área. E é no corpo de Cristo que eu serei aperfeiçoado nisso. Irmão, esse é um ensino, na verdade, isso tem uma forma doutrinária muito concreta. Para o nosso limiar 10 anos, é simples. Nós podemos tomar isso como um referencial. Como estamos vivendo entre nós? Qualquer situação que enfrentamos será levada em que estrada? Autoridade da palavra, autoridade do corpo, autoridade da cruz, ou o que eu quero, o que eu penso? Ter um pastor sobre mim é a minha salvação. Porque quantas vezes o Asaf veio para ministrar o que só ele pode ministrar a mim? Assim como o seu pastor vai ministrar a você muitas vezes. Assim como o seu marido vai ministrar a você muitas vezes. Assim como só a sua esposa vai poder ministrar a você muitas vezes. E nos rendermos, às vezes até a palavra simples de uma criança, nos rendermos a uma situação que está nos incomodando e a gente prefere falar que é o diabo e eu estou indo embora, eu não quero esse casamento, eu não quero essa empresa, eu não quero esse negócio, eu não quero essa igreja. É muito fácil, porque é a nossa independência. Mas na independência não existe aperfeiçoamento. Qualquer empresário que começa a prosperar e pode mandar e desmandar, ele se torna inacessível. E muitas vezes ele perde o seu casamento porque ele se torna inacessível até mesmo por sua esposa e seus filhos. Só a vida do corpo, a interdependência, mantém esse empresário humilde e ouvindo uns aos outros. Um líder, um pastor, quanto mais crescer no seu ministério, ainda que seja só uma estrutura terrena, mais difícil ficará para ele ouvir. Mas se tem pastor, se tem irmão, se tem aliança, se tem gente amiga que cheira, que compartilha, que mostra, o líder, o pastor, eu, você, poderemos ser aperfeiçoados. E vai doer. Tem dor de crescimento, tem dor de parto, tem cirurgias que precisam acontecer, precisa estancar alguns cânceres, precisa restaurar algumas coisas que foram adulteradas. A vida cristã, segundo Jesus, é um caminho estreito por uma porta apertada de renúncia, de cruz, mas é esse caminho que nos torna semelhantes a Jesus. E eu acho que lá na porta, dizem que é São Pedro que fica na porta do céu. Eu não sei mesmo se é ele, mas imagina que for, que seja São Pedro. Se for São Pedro, ele vai olhar para mim e vai falar assim, você não está muito parecido com Jesus, não. Eu acho que não é sua casa aqui, não. Aqui é só a casa dos irmãos de Jesus. E todos os irmãos de Jesus são muito parecidos com ele. Ah, mas eu levantei a mão, eu era crente. Oh, eu era pastor. Não, não vos conheço. Porque os irmãos de Jesus, da mesma família de Jesus, filhos do mesmo pai, eles se parecem. Senhor, eu quero me tornar mais semelhante a Jesus. Não é porque eu tenho medo de ser barrado na porta, não. É porque eu amo o Senhor. É porque eu amo o Senhor e eu quero viver com o Senhor por toda a eternidade. Mas eu quero viver com o Senhor nessa terra intensamente. Então eu quero grudar no teu corpo. Eu quero, com vínculos e ligamentos, eu quero, auxiliado por todas as juntas, crescer em amor bem ajustado. Eu quero, Senhor. Tem um ossinho aqui que me perturba. É o ossinho daquele irmão, não tem problema. Nós vamos apertar aqui até que esse ossinho crie outra forma. Tem uma coisa em mim que perturba. Nós vamos esfregar isso aqui até que isso desapareça. Aí nós vamos ser como as pedrinhas, os seixos do rio, todas arredondadinhas, porque a água está passando, os anos estão passando e nós estamos aprendendo a viver uns com os outros. Debaixo desse vínculo, com essa estrutura que o Senhor mesmo estabeleceu da igreja local. É isso que eu quero. Eu não quero uma conveniência, eu quero ter compromisso. Eu quero ter compromisso com meus irmãos. Eu quero ter compromisso com os meus líderes. Eu quero ter compromisso com Jesus. Eu quero ter compromisso com o nosso momento de culto. Eu quero ter compromisso com a minha célula. Eu quero ter compromisso com a leitura da palavra. Eu quero ter compromisso com o Senhor e com a congregação, porque eu quero, durante a semana, ter muito tempo no altar do Senhor para que Ele me fale o que eu vou ministrar, o que eu vou cantar, o que eu vou tocar, o que eu vou fazer, o que eu vou levar de oferendas, meu dízimo, minha oferta, meu louvor, meu cântico, meu serviço. Eu quero ser aperfeiçoado na vida do corpo de Cristo, na vida da igreja local. Eu quero isso, Senhor. Eu não quero perder a visão e a graça de ser pastoreado, de ter pastor, de ter palavra profética sobre mim, de ter apóstolos, de ter mestres que me ensinam, e não preciso de ninguém com título, eu só quero viver isso no dia a dia da igreja local. Eu quero viver isso. Eu não quero ser alguém que chega aqui domingo. Eu quero viver isso, Senhor. Eu não abro mão disso. Convido você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Nós temos como igreja local muitas sementes que foram dadas por Deus. A semente do pastoreio foi dada por Deus. E essa história que eu te contei, ela é testemunho vivo disso. E eu posso declarar, junto com a Dani e junto com muitos irmãos, junto com a Zaf e a Rosana, que se não fosse essa estrutura divina do corpo, nós não estaríamos celebrando 10 anos. Porque o que nos sustentou muitas vezes, debaixo de muitos ataques do diabo, debaixo de muitas cirandas do inimigo, algumas que vieram de fora, algumas internas, internas que eu falo da minha própria mente, meu próprio coração, minha própria alma, o que nos sustentou nesses momentos foi a aliança. Foi uma palavra de oração. Foi um conselho. E foi o fato de nós nos submetermos uns aos outros como irmãos em Cristo. De nós nos submetermos como casal a uma palavra do Azaf e da Rosana. que até hoje têm essa autoridade sobre nós e continuarão tendo, num relacionamento puro de amizade, que não tem sinal algum de religiosidade. Não tem agenda, não tem hora marcada, não tem regra, não tem uma listinha de coisas, não. É relacionamento de amizade, caminhando junto nos passos da vida, do dia a dia. E é assim que nós queremos caminhar com cada irmão aqui. Não sou eu, o Sóstenes, que vai caminhar mais de perto com você. Talvez seja outro irmão que vai te discipular e que vai cumprir a função pastoral sobre a sua vida. Ainda que eu seja o pastor ou o líder da igreja, ainda que Deus levante outros, você vai ter um pequeno grupo ao seu redor, através de quem Deus providencia, palavra profética, ensino apostólico, pastoreio, evangelismo, vida plena, o tempo todo, nos vínculos, nas juntas, nos ligamentos. Eu não abro mão disso, Senhor. Eu não vou permitir um dia sequer, uma semana mais sequer, que a minha vida corrida, que as minhas preocupações, que as minhas atividades me impeçam de viver a centralidade do corpo de Cristo, de Jesus Cristo. Eu não quero também viver atividades. Eu não quero um monte de atividades. Se vamos fazer alguma coisa que é uma atividade na vida local, eu quero que seja para o alvo de Cristo: edificação, salvação, crescimento. Eu quero isso, Senhor. Você pode expressar a Ele? O profeta Jeremias, no capítulo 3, declara o Senhor dizendo ao seu povo: eu vos darei pastores. Eu e você precisamos da vida da igreja local. Eu não estou dizendo só do pastor conhecido religiosamente pelo título, estou dizendo da vida da igreja local. E eu, como pastor sobre sua vida, renovo junto com a Dani, pastora sobre sua vida, nossa aliança e nosso compromisso de velar por esse rebanho, de caminhar juntos. Igual a você, nós temos nossas limitações e não conseguimos caminhar com um relacionamento mais profundo com mais do que 12 pessoas. Jesus fez isso porque cientificamente é comprovado que esse é o limite. Então é possível que você não tenha uma vida semanal, diária, de relacionamento comigo, mas vai ter com alguém. E juntos nós estaremos vinculados entre nós. Eu quero isso, Senhor. Eu quero priorizar minha vida na célula, no pequeno grupo, no servir. Eu quero priorizar meu compromisso, seja colocando a água aqui, seja estar presente num culto, seja com o meu dízimo, minha oferta, seja com o meu evangelismo, seja com orar pelos familiares, pelos vizinhos, testemunhar de Jesus aos não convertidos. Eu quero reafirmar meu compromisso com o corpo de Cristo. Eu quero isso, Senhor. Em Hebreus, capítulo 13, o Senhor usa o autor de Hebreus para declarar a importância dos nossos guias. Senhor, eu quero honrar o pastor da igreja, o líder, o Moisés que Deus colocou nessa igreja, o pai. E eu falo isso sem nenhuma arrogância, sem nenhum constrangimento. Deus usou a minha vida e a vida da Dani para gerar esse rebanho. E Ele está levantando muitos outros pastores, presbíteros, ministros em áreas distintas, que vão fluir muito mais do que eu ou do que a Dani, para a continuidade da vida da igreja. Ele está levantando nossos filhos, jovens e adolescentes, que serão os líderes dessa igreja por anos à frente. E eu e a Dani, como pais desse rebanho, queremos estar aqui para te servir. E queremos ver você vinculado com muitos outros irmãos, que Deus também vai usando, como pais espirituais, como pastores de vidas, como ensinadores. Em 2 Crônicas, o Senhor diz lá, Josafá, 2 Crônicas 20, no meio daquele contexto todo, meu filho, não faça do seu jeito, eu vou guiar vocês. E Deus dá uma instrução louca para eles vencerem uma guerra. E Deus diz assim, crede em Deus. Confiai no Senhor. Crede nos vossos guias, nos vossos profetas. E prosperareis. Eu imagino que grande parte daquele povo estava questionando o que eles iam fazer. Como vai vencer um exército tão violento, só com trombetas, só com arcas, só com cânticos? Dessa forma, não é a forma convencional. E Deus fez questão de deixar uma palavra, crede. Senhor, eu quero viver assim, vinculado no corpo de Cristo, conhecendo e crendo na missão que o Senhor nos deu como igreja local, na forma de viver o Evangelho, bíblica, mas também com as cores que o Senhor deu a nós, no lugar que estamos, com as ferramentas que temos, com os alvos que temos, cooperando com outros que atuam de outras formas em outros lugares, mas concentrados no que Deus nos deu, como Deus nos deu, gerando um só corpo. Eu quero isso, Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o nosso pastor supremo. E eu quero, junto com a Dani, junto com os demais líderes, com os pastores que o Senhor tem levantado, com os obreiros, com os ministros, com os presbíteros, com diáconos, com missionários, eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, caminhar debaixo do pastoreio de Jesus. E juntos nós, como rebanho dele, ovelhas do seu pasto, caminharmos cada dia no centro da vontade, nos tornamos mais parecidos com Ele. Eu convido você a levantar a sua voz e orar por quem está ao seu lado. Ore por você, ore por esse irmão, por essa irmã. Peça ao Senhor, Senhor, faça isso conosco. Faça isso comigo, Senhor. Opera em mim de uma forma sobrenatural, de tal forma que eu viva vinculado, debaixo de pastoreio, que eu viva na interdependência do corpo, que eu tenha a autoridade da palavra, que eu tenha a autoridade da cruz, que eu tenha a autoridade do corpo sobre mim. De ti, Senhor, eu quero mais de ti, Senhor, muito mais de ti, Senhor, muito mais de ti. Vamos orar uns pelos outros com essa canção, com essa música. Eu quero, Senhor, para mim, meu irmão, eu quero que sejamos assim, mais de Ti. Nós vamos encerrar essa manhã também orando por Israel.